A fechar 25. Permaneci estarrecida na cela, sem conseguir mexer-me. Havia outros homens na plataforma perto do guindaste. Um homem pequeno cuja cabeça ferida estava grotescamente envolta em ligaduras. Tinha sangue a escorrer de um lado. Vários outros homens, brancos e mulatos, armados com mocas e mosquetes, faziam gestos ameaçadores, de vez em quando, na direção da multidão. Não que houvesse pressa em chegar à plataforma. Pelo contrário, parecia haver uma urgência em afastar-se dali. Os rostos à minha volta tinham expressões que variavam de medo a incredulidade. E aqui e ali alguns demonstravam raiva ou satisfação. Farquhard Campbell subiu para a plataforma impulsionado pelo ombro forte de McNeil e avançou resoluto em direção aos homens que empunhavam as mocas, balançando os braços e gritando algo que não conseguia ouvir, apesar de os gritos e gemidos à minha volta se terem remetido a um silêncio de choque. Jamie agarrou a borda da plataforma e subiu atrás de Campbell, parando para dar uma mão a McNeil. Campbell estava cara a cara com Burns, o rosto magro convulsionado pela fúria. Brutalidade inexplicável, gritava ele. As suas palavras saíam inconstantes, meio engolidas na confusão e nos murmúrios à minha volta. Mas eu vi-o apontar um dedo com ênfase para o guindaste e para a sua carga. O escravo parara de se contorcer. Pendia, inerte. O rosto do feitor estava invisível, mas o seu corpo permanecia tenso de ira, desafiador. Um ou dois dos seus amigos moveram-se lentamente em direção a ele, querendo oferecer apoio. Eu vi Jamie parado por um momento, analisar os acontecimentos. Tirou as duas pistolas do casaco e calmamente verificou os dois objetos. Depois deu um passo em frente e encostou uma delas à cabeça enfaixada de Burns. O feitor ficou tenso, com a surpresa. Desce-o, disse Jamie ao rufião mais próximo, suficientemente alto para ser ouvido acima dos queixumes da multidão. O estouro, o que resta, da cara do teu amigo. E depois? E ele ergueu a segunda pistola e apontou-a ao peito do homem. A expressão no rosto de Jamie dispensou mais ameaças. O homem moveu-se, relutantemente, com os olhos semicerrados, fixos na pistola. Agarrou o cabo do mecanismo que controlava o guindaste e puxou para trás. O gancho desceu lentamente, o cabo esticado devido ao peso. Os espectadores suspiraram em uníssono quando o corpo imóvel tocou no solo. Eu conseguira passar com o meu cavalo por entre a multidão até ficar a cerca de 50 centímetros do fim da plataforma. O cavalo relinchou e bateu com a pata, atirando a cabeça para trás, por causa do cheiro forte a sangue, mas estava bem treinado e não fugiria. Eu desmontei, dando ordem a um homem perto de mim para que trouxesse a minha caixa. As tábuas da plataforma eram estranhas, deslocando-se como o solo quando saímos de um navio. Estava a poucos passos do escravo. Quando cheguei perto dele, a clareza fria de espírito, que é o recurso importante de um cirurgião, abateu-se sobre mim. Não prestei atenção às discussões acaloradas atrás de mim, nem à presença dos espectadores que ainda ali permaneciam. Ele estava vivo. O seu peito mexia-se em haustos curtos e ofegantes. O gancho tinha-lhe perfurado o estômago, passando pela parte inferior da caixa torácica e saindo por trás, à altura dos rins. A pele do homem tinha um tom estranho, azul acinzentado, e os lábios branqueados da cor de argila. Calma, disse eu delicadamente. apesar de o escravo não emitir qualquer som além do leve zunido da sua respiração. Os seus olhos expressavam incompreensão, as pupilas dilatadas, cheias de escuridão. Não havia sangue na boca, os pulmões não tinham sido perfurados. A respiração era ligeira, mas rítmica. O diafragma não tinha sido atingido. Passei as mãos cuidadosamente pelo seu corpo, a minha mente tentando acompanhar o caminho dos ferimentos causados. O sangue saía das duas feridas, cobrindo os músculos rígidos das costas e da barriga e brilhando vermelho como rubis no aço polido. Não jorrava. Eles tinham, não se sabe bem como, conseguido errar a aorta abdominal e a artéria renal. Atrás de mim explodiu uma discussão acalorada. Uma parte pequena da minha mente percebeu que os companheiros de Burns eram outros feitores de propriedades vizinhas que estavam a ser duramente repreendidos por Farquhar Campbell. Total desrespeito pela lei. Vão responder por isto em tribunal, senhores. Podem ter a certeza disso. Mas que importa isso? Perguntou alguém. É um derramamento de sangue e mutilação. Burns tem direitos. Direitos que pessoas como você não devem decidir. A resmungadela de McNeil foi ouvida. Ralé é o que vocês são. Não são melhores do que... E por que razão veio meter o seu nariz escocês onde não é chamado, senhor? De que é que precisas, Sassenach? Não o ouvira aproximar-se de mim, mas ali estava ele. Jamie agachou-se ao meu lado, a minha caixa aberta nas tábuas ao seu lado. Ele tinha uma pistola numa das mãos e prestava atenção ao grupo atrás de mim. Não sei, disse eu. Eu conseguia ouvir a discussão que tinha lugar ao fundo, mas as palavras misturavam-se e não faziam sentido. A única realidade estava nas minhas mãos. Lentamente fui-me apercebendo de que o homem que eu palpava possivelmente não estava mortalmente ferido, apesar do ferimento grave. De tudo o que eu podia sentir, acreditava que a curva do gancho tinha atravessado o fígado para cima. Possivelmente o rim direito estava ferido e o jejuno ou a vesícula poderia ter sido atingido. Mas nada disto o iria matar imediatamente. O choque poderia matá-lo depressa. Mas eu senti a sua pulsação no abdómen suado, logo acima do metal. Estava rápida, mas constante, como um tambor. Sentia o eco na ponta dos dedos, onde coloquei a minha mão. Ele perdera sangue. O cheiro era forte, mais forte do que o cheiro do suor e do medo, mas não o suficiente para deixá-lo inconsciente. Um pensamento perturbador ocorreu-me. Eu podia conseguir manter este homem vivo? Talvez não. Com o pensamento vieram todas as coisas que poderiam correr mal. Sendo a hemorragia, quando eu retirasse o gancho, a mais imediata. Hemorragia interna, choque tardio, intestino perfurado, peritonite e mais ainda. Na Prestor Pans, eu vi um homem com o corpo atravessado por uma espada e a localização da ferida era muito parecida com esta. Ele não recebera qualquer tratamento além da ligadura à volta do seu corpo. E mesmo assim, ele tinha recuperado. Desrespeito à lei, dizia Campbell, erguendo a voz acima do burburinho. Não pode ser tolerado, independentemente do motivo. Eu vou responsabilizar-vos, podem ter a certeza. Ninguém estava a prestar atenção ao verdadeiro objeto da discussão. Só tinham passado poucos segundos. E eu só tinha mais alguns para agir. Pusei uma mão no braço de Jamie, desviando a atenção dele do debate. Se eu o salvar, permitirão que ele viva? Perguntei-lhe no murmúrio. Ele olhou para os homens atrás de mim, pesando as possibilidades. Não, disse ele delicadamente. Olhou-me nos olhos, revelando compreensão. Os seus ombros endireitaram-se ligeiramente e ele colocou a pistola sobre a coxa. Eu não podia ajudá-lo a tomar a sua decisão. Ele não podia ajudar-me com a minha. Mas defender-me-ia, independentemente da minha escolha. Dá-me o terceiro frasco da esquerda na primeira fileira, pedi-lhe, indicando com a cabeça a tampa da caixa, onde três fileiras de frascos de vidro, muito bem fechados, com rolhas, guardavam diversos remédios. Eu tinha dois frascos de álcool puro e outro de brandy. Despejei uma boa dose de raiz em pó de corpo castanha no brandy e agitei vigorosamente. E depois gatinhei até à cabeça do homem e pressionei-a nos seus lábios. Os seus olhos estavam vidrados. Tentei olhar dentro deles para fazer com que ele me visse. Porquê? Pensei, enquanto me inclinava para a frente e dizia o nome dele. Não podia perguntar-lhe se essa seria a sua escolha. Tomei a decisão por ele. E por tê-lo feito, não podia pedir a sua permissão ou perdão. Ele engoliu, uma vez, duas. Os músculos perto da boca esbranquiçada contraíram-se. Gotas de brandy escorreram-lhe pela pele. Mais uma vez um gole profundo e convulsivo. E então o pescoço relaxou e a sua cabeça pesou no meu braço. Eu sentei-me com os olhos fechados, apoiando a sua cabeça, os meus dedos na pulsação sob a orelha dele. Forte. Falhou um batimento e voltou. Um arrepio percorreu-lhe o corpo e a pele inchada arrepiou-se, como se milhares de formigas corressem por ela. A descrição do manual veio à minha mente. Adormecimento, formigueiro, a sensação de arrepio, como se afetada por insetos. Náusea, dor epigástrica. Respiração difícil, pele fria e suada, rosto pálido. Pulso fraco e irregular, mas a mente mantém-se lúcida. Nenhum destes sintomas visíveis eram discerníveis daqueles que ele já mostrava. Dor epigástrica, principalmente. Um quinquagésimo do grão mata um pardal em segundos. Um décimo do grão, um coelho, em 5 minutos. Diziam que o acónito era o veneno que Medeia tinha colocado no copo que preparara a Teseu. Tentei não ouvir nada, não sentir nada, não saber nada, além do batimento irregular sob os meus dedos. Tentei, com todas as minhas forças, bloquear as vozes que vinham de cima, o murmúrio próximo, o calor, a poeira e o cheiro a sangue. Esquecer onde eu estava e o que estava a fazer. Mas a mente mantém-se lúcida. Meu Deus, pensei, mantinha-se, sim. Capítulo 12. O regresso de John Quincy Myers. Profundamente abalada pelos acontecimentos na Serração, Jocasta declarou, apesar de tudo, a intenção de dar o jantar festivo que havia planeado. Irá distrair-nos da tristeza, disse ela com firmeza. Virou-se para mim, estendeu a mão, tocando criticamente no tecido de musselina da minha manga. Vou pedir a Feather para te fazer um novo vestido, disse ela. A rapariga é uma boa costureira. Eu pensava que seria preciso mais do que um vestido novo e um jantar festivo para me distrair a mente. Mas apercebi-me do olhar de aviso de Jamie e mantive a boca fechada para não dizer o que pensava. No evento, Devido ao pouco tempo e à falta de um tecido adequado, a Jocasta decidiu adaptar um dos seus vestidos para mim. Como é que fica, Fedes? Jocasta franziu o sobrolho na minha direção, como se pudesse ver, se quisesse. Vai servir? Vai servir muito bem, disse a costureira, com a boca cheia de alfinetes. Ela enfiou 3 numa sequência rápida, semicerrou os olhos para mim, prendeu uma dobra do tecido na cintura e enfiou mais 2 alfinetes. Vai ficar muito bom, disse ela, já sem alfinetes na boca. Ela é mais baixa do que a menina de Joe e tem a cintura mais delgada, mas tem mais peito, acrescentou Feder num sussurro, sorrindo-me. Sim, eu sei, disse Jocasta, tendo ouvido o sussurro. Corta o crepete. Podemos cobri-lo com renda valenciana sobre seda verde. Usa um pedaço daquela roupa velha do meu marido. Tem a cor perfeita para complementar este. Ela tocou na manga com a faixa verde brilhante. Cose a faixa na seda verde também. Assim irá evidenciar o peito. Os dedos compridos e pálidos indicavam a linha de costura, passando por cima dos meus seios quase distraidamente. O toque foi frio, impessoal e quase imperceptível, mas por pouco não recuei um passo. A senhora tem uma memória extraordinária para cores, disse eu, surpreendida e ligeiramente enervada. Ah, eu lembro-me muito bem deste vestido, disse ela. Tocou na manga, suavemente. Uma vez, um cavalheiro disse-me que eu o fazia lembrar de Perséfone quando o vestia. A primavera encarnada, dizia ele. Um sorriso tímido da lembrança iluminou-lhe o rosto e desapareceu assim que ela levantou a cabeça para mim. De que cor é o teu cabelo, minha querida? Não pensei perguntar-te. Pareces-me um pouco loira, não sei porquê, mas não tenho a certeza. Por favor, não me digas que tens o cabelo preto e és pálida. Ela sorriu, mas a piada mais pareceu uma ordem. É mais ou menos castanho, informei-a, tocando no meu cabelo. Mas ficou mais claro. Tem madeixas mais claras. Ela franziu o sobrolho ao ouvir isto, parecendo estar a ponderar se castanho era adequado. Sem conseguir decidir sozinha, virou-se para a costureira. Como é que ela é, Feder? A mulher deu um passo atrás e olhou para mim. Percebi que ela, assim como as outras criadas lá de casa, tinha o hábito de fazer descrições pormenorizadas à sua senhora. O seu olhar escuro passou rapidamente por mim, parando no meu rosto durante um longo momento de avaliação. Ela agarrou 2 alfinetes da boca antes de responder. Bonita, menina Joe, disse Fedes. Assentiu uma vez, lentamente. Muito bonita, disse novamente. Tem pele clara, branca como leite. Fica muito bonita com este verde. Mas a saia de baixo é marfim. Se ela for clara demais, não vai parecer pálida? Eu não estava a gostar que falassem sobre mim como se eu fosse um objeto de arte e um defeituoso, possivelmente. Mas engoli as minhas objeções. Fedre negava com a cabeça, definitivamente. Não, não, senhora, disse ela. Ela não é pálida. Tem um bom corpo e olhos castanhos. Mas não penso que são da cor de lama. A senhora lembra-se daquele livro? Que tinha aquele com fotos de todos aqueles animais estranhos? Estás a referir-te aos relatos de uma exploração do subcontinente indiano? Disse Jocasta. Sim, lembro-me. Ulisses leu-me o mês passado. Estás a dizer que a senhora Fraser te lembra uma das ilustrações? Ela riu-se, divertida. Uhum. Fedre não tinha tirado os olhos de mim. Ela parece com aquele felino grande, disse ela delicadamente, a olhar para mim, com aquele tigre que olhava por entre as folhas. Uma expressão de surpresa apareceu brevemente no rosto de Jocasta. Sim, disse ela e riu-se, mas não me voltou a tocar. Eu permaneci no hall inferior, alisando a seda verde do meu peito. A reputação de Fedre como costureira já era grande. O vestido serviu-me como uma luva e as faixas grossas de cetim esmeralda brilhavam em contraste com os tons mais claros de marfim e verde. Orgulhosa do seu cabelo espesso, Jocasta não usava perucas. Assim, felizmente, ninguém sugeriu que eu usasse uma. Fedre tentara passar pó de arroz no meu cabelo, uma tentativa à qual resisti firmemente, inadequadamente escondendo a sua opinião. A respeito da minha falta de instinto para a moda, ela apanhara os meus caracóis de cabelo com uma fita de seda branca, prendendo-os no topo da minha nuca. Não sabia exatamente porque é que eu resistira à série de bugigangas com as quais ela tentou enfeitar-me. Talvez fosse apenas por não gostar de excessos. Ou talvez por ser uma objeção mais subtil a ser tratada como objeto, ser enfeitada e exposta para agradar a Jocasta. De qualquer maneira, eu recusei. Não usei qualquer enfeite, exceto a minha aliança de casamento, um par de brincos de pérolas e uma fita verde de veludo à volta do pescoço. Ulisses desceu a escada impecável no seu libré. Eu mexi-me e ele virou a cabeça ouvindo o russegar das minhas saias. Ele esbugalhou os olhos numa clara expressão de apreciação com o que viu. E eu baixei o olhar, sorrindo timidamente, como quem está a ser admirado. Entretanto, ouvindo-o arquejar, levantei a cabeça para ver que os seus olhos continuavam esbugalhados, mas agora com medo. A sua mão agarrava o corrimão com tanta força que os nós dos dedos brilhavam. Perdão, madame, disse ele parecendo sufocado, e desceu a escada a correr, passando por mim com a cabeça baixa, deixando a porta do salão aberta à sua passagem. O que raio? Disse eu em voz alta. E então lembrei-me onde e em que altura estávamos. Sozinho durante tanto tempo, numa casa com uma dona cega e sem dono, ele tornara-se descuidado. Momentaneamente esquecera-se da proteção mais básica e essencial. A única verdadeira proteção que os escravos tinham, o rosto inexpressivo e calmo que escondia todos os seus pensamentos. Não admirava que ele se tivesse assustado quando se apercebeu do que tinha feito. Se tivesse sido outra mulher qualquer a interceptar aquele olhar descuidado, as minhas mãos ficaram frias e suadas e engoli em seco, ainda com o cheiro de sangue e da terpentina presos na minha garganta. Mas tinha sido comigo, recordei a mim própria, e ninguém mais tinha visto. O mordomo podia estar com medo, mas estava a salvo. Eu comportar-me-ia como se nada tivesse acontecido. Nada tinha acontecido. E as coisas seriam, bem, as coisas seriam o que eram. O som de passos na galeria no andar de cima interrompeu os meus pensamentos. Ergui o olhar e fiquei espantada. Todos os outros pensamentos desapareceram num ápice da minha mente. Um escocês das terras altas, com a vestimenta completa, é uma visão impressionante. Qualquer escocês, por mais velho ou de aparência desagradável que fosse, um escocês alto, de corpo esguio e nem um pouco desagradável na aparência, no auge da sua vida, é de tirar o fogo. Ele não usava o kilt desde Culloden, mas o seu corpo não se esquecera de como era. Oh, disse eu. Foi então que ele me viu e dentes brancos apareceram quando ele me sorriu. Endireitou-se e girou sobre si próprio para ajeitar a roupa. E depois desceu lentamente as escadas, com os olhos fixos no meu rosto. Por um instante eu vi-o como ele estivera na manhã em que nos casamos. O padrão do seu tartan era muito parecido com o daquele dia. Xadrez preto, sobre um fundo carmesim, a faixa de pano preso com um broche de prata no ombro, caindo até à barriga das pernas, que estavam cobertas com meias finas e compridas. O tecido agora era mais fino, assim como o do seu casaco. O punhal que ele usava à cintura tinha faixas douradas no cabo. Duine Wazal era o que ele parecia. Um homem de valor. Mas o rosto de traços bem marcados, acima do laço, era agora mais velho, mas também mais sábio. Mas o inclinar da sua cabeça e o conjunto de lábios largos e firmes, os oblíquos olhos claros como os de um gato que olhavam para os meus, eram exatamente os mesmos. Ali estava um homem que sempre soubera o seu valor. Ao seu dispor, senhora, disse ele. E então o seu rosto abriu-se num sorriso iluminado ao descer os últimos degraus. Estás lindo, disse eu, quase sem conseguir engolir com um nó na garganta. Sim, não estou nada mal, concordou, sem qualquer sinal de falsa modéstia. Ajeitou uma dobra de tecido no ombro com cuidado. Claro, esta é a vantagem de usar tecido achadrezado. Cai sempre bem. É de Hector Cameron? Eu sentia-me ridiculamente tímida em tocá-lo, tão bem vestido. Em vez disso, toquei no cabo do punhal. Tinha um pequeno objeto dourado na ponta em formato de pássaro em voo. Jamie inspirou fundo. Agora é meu. Ulisses levou-me para eu vestir, com os cumprimentos da minha tia. Vislumbrei um tom estranho na voz dele e ergui o olhar para ele. Apesar de estar claramente muito orgulhoso por vestir novamente kilt, algo incomodava. Toquei-lhe na mão. O que é que se passa? Ele brindou-me com um meio sorriso, mas o sobrolho estava franzido de preocupação. Na verdade, nada, é só... O som de pés nas escadas interrompeu-o e ele puxou-me para um dos lados para sair do caminho de um escravo apressado que levava uma pilha de lençóis. A casa estava numa azáfama, com os preparativos de última hora. Mesmo agora eu conseguia ouvir o som de rodas no empedrado nas traseiras da casa e aromas deliciosos flutuavam pelo ar à medida que bandejas eram trazidas com rapidez da cozinha. Não podemos conversar aqui, murmurou ele. Sassenach, podes estar atenta durante o jantar? Se eu te fizer um sinal? E nesse momento levou a mão ao lóbulo da orelha. Podes criar uma diversão? Não importa o que seja. Entorna o vinho, desmaia, espeta a pessoa ao teu lado com um garfo. Ele sorriu-me e eu acalmei-me. Independentemente do que o preocupava, não era uma questão de vida ou morte, felizmente. Claro que sim, assegurei-lhe. Mas o que... Uma porta abriu-se no andar de cima e ouviu-se a voz de Jocasta, dando ordens de última hora a Fedes. Ao ouvi-la, Jamie inclinou-se depressa. Beijou-me e, com o voltear do seu tartan carmesim e um brilho das fivelas douradas dos sapatos, desapareceu logo a seguir por entre dois escravos que carregavam bandejas cheias de taças de cristal para o salão. Eu fiquei a observá-lo, completamente pasmada, mal me desviando a tempo de evitar um choque com os empregados. És tu, querida Claire? Jocasta parou no último degrau, com a cabeça virada para mim, olhos fixos logo acima do meu ombro. Ela era muito perspicaz. Sim, sou eu, disse-lhe. E toquei-lhe no braço para lhe mostrar precisamente onde me encontrava. Senti o cheiro de cânfora do vestido, disse ela em resposta à pergunta que não fiz, apoiando a mão na dobra do meu cotovelo. Pensei ter ouvido a voz de Jamie. Ele está por perto? Não, disse eu, sinceramente. Penso que ele saiu para cumprimentar os convidados. Ah! Ela apertou-me o braço e suspirou, entre satisfação e impaciência. Não sou de lamentar o que não pode ser consertado, mas juro que daria um dos meus olhos se pudesse ver pelo outro tempo suficiente para ver hoje o rapaz vestido com o kilt. Ela abanou a cabeça e os diamantes nas suas orelhas brilharam sob a luz. Usava seda azul escura, um contraste com o seu cabelo branco. O tecido era bordado com libélulas, que pareciam voar entre as dobras à medida que ela se movimentava sob as luzes dos candeeiros na parede e candelabros com velas grossas. Bem, onde está o Ulisses? Aqui, madame. Ele regressara tão silenciosamente que não o ouvi, aparecendo do outro lado dela. Vamos, disse ela, e deu-lhe o braço. Eu não sabia se a ordem se aplicava a ele ou a mim, mas seguia obedientemente, desviando-me de dois ajudantes de cozinha que levavam o prato principal, um porco selvagem assado inteiro, com a cabeça e as presas intactas e olhar fixo, as suculentas costas a brilhar de gordura prontas para a faca. Cheirava divinamente. Alisei o cabelo e preparei-me para conhecer os convidados de Jocasta, com a sensação de que também estava a ser apresentada numa bandeja de prata com uma maçã na boca.